Eu vou falar do meu pai, eu vou falar do seu pai, eu vou falar do que é nosso. Vou cantar sobre o profundo e linguajar vagabundo, usar meu flow salvo o mundo e te salvar do divórcio. Hoje o microfone é meu, mas não tá no meu nome. É tudo em nome do sem nome, por isso que pesa. Por isso que dói, por isso você chora. Por isso demora, por isso convence. Por isso corrói, por isso incomoda. Por isso que é foda, por isso não vence. Por isso te instiga, por isso impressiona. Por isso funciona, por isso vicia. Por isso é confuso, por isso liberta. Por isso conforta, por isso arrepia. Por isso te toca, por isso que ofende. Por isso que é rap, por isso não vende. Por isso me escolha, por isso desfrute. Por isso me esqueça, por isso me escute. Tarja preta igual Gog, a pretensão do CD. Dá o play pra você ver. Meu perdão se foi tarde. Que era a alma do louco, a rejeição do covarde. A todo o coração que sangra decide escrever. A todo o coração que entende o teor do debate. A razão do combate. Aos meus irmãos que sente quando a rima bate. A quem chega e se identifica sem fazer alarde. A quem conhece minha história e sabe meu porquê. Fato é, remédio que sara é remédio que arde, já que a cura do doente é se reconhecer. Para quem percebeu que a vida é sem objetivo, que a vida em si é o próprio motivo. Meu disco é para você.